Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa mais um Sessão das Seis, seu programa de rádio, né, de trilhas sonoras, de filmes e televisão, aqui pela 95,3 FM Rádio Fiscar, na cidade de São Carlos, ou também em qualquer outra parte do mundo pelo site www.radio.ufscar.br. Eu sou o Thiago Rigolino e vou ficar com vocês por mais essa uma hora até as 7 da noite. E eu sou o Maurício Zatoni, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no dia 18 de dezembro de 2009. E o programa de hoje é... Começando às 6 horas em ponto. 6 horas em ponto. É sobre... O tema central de hoje são os filmes que vão estrear agora nas suas férias, nas nossas férias. Os filmes vão estar em cartaz nos cinemas de todo o país. E meu nome é Maurício Zatoni, eu também vou continuar aqui com vocês. Eu sou a Ana Kiel, estamos aqui então no ar com Sessão das 6 na Rádio Fiscar 95,3 FM. Lembrando que você pode falar com a gente aqui online pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com. Também pode ligar aqui na rádio pelo 3351-8099 e participar aí como você quiser. E também pode nos seguir o Sessão das 6 no Twitter. A gente tá lá, @sessãodas6, com todos os S aí que você quiser. E também pode ouvir o nosso programa depois no podcast do nosso blog, que é www.sessãodas6.blogspot.com. E a gente começa esse Sessão das 6 com uma ouvinte. É a Maria Emília, que tá na linha com a gente. Emília, você tá aí? Oi, tô aqui, Ana. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Então, Emília, você já tá de férias? Já tô de férias, graças a Deus. Então, que esse programa hoje é de férias, então você continua... É de filmes que vão estrear nas férias aí, então você depois continua ouvindo pra ver que filmes que vão entrar em cartaz aí, pra você ficar afim de assistir ou não, já desencanar. Emília, conta pra gente qual a música que você escolheu pra gente ouvir aqui no Sessão das 6. Bom, eu vou de um clássico da Sessão da Pipoca, que é Abra Cadabra. Eu quero ouvir a Bette Midler com I Put a Spell on You. E é um filme de férias, né, também. Acaba sendo. Nem sempre o ouvinte tem que ter a ver com o tema, né? Mas no caso aí, a Emily escolheu um filme de férias. E por que você escolheu essa música? O que você gosta nessa música que a Bette Midler canta no filme? Bom, é um filme bem divertido. Você não falou o nome do filme, eu acho. Abra Cadabra. Ah, isso. Do filme Abra Cadabra. Então, conta aí por que você gosta dessa música. E do filme também, né? Bom, é um filme divertido. Eu acho que, assim, quem tem 20 e poucos anos como eu deve ter assistido muito comendo traquinas e assistindo Sessão da Tarde. É um filme divertido, uma boa atriz. Vale a pena, uma cena engraçada em que as irmãs bruxas de Salem vão a um baile disfarçadas de bruxas, mas são bruxas, e acabam cantando e enfeitiçando todo mundo no baile. Ok. Então, Emília, obrigada pela sua participação. Obrigada a você. A gente vai ouvir daqui a pouco, então, essa música do filme Abra Cadabra. Essa música foi gravada pelo Creedence Clearwater. Também foi gravada por vários outros artistas, como o James Screaming Hall, também pela Nina Simone. E a gente vai ouvir agora, Emília. Então, obrigada pela participação. Fica aí ouvindo. Obrigada. Até mais, então. E vamos ouvir I Put a Spell on You, com a Bette Midler. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I lie. No! No! Don't believe him! Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. Joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, and I'm serious. Yeah, yeah. You got your head in your hand. Strong, so strong, so strong. Your wretched little life have all show. Cover your ears. I put a spell on you. Desesperar jamais. Bom, voltamos aqui com Sessão das Seis, o programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir A Pura Spell New, cantado pela Bette Midler. E isso, na verdade, é uma cena do... É a cena do filme em que ela e as outras... A personagem dela e as outras bruxas cantam e essa... colocam um feitiço, como diz a música, né? Pura Spell New. Elas enfeitiçam todo mundo que tá no baile nessa cena. Uhum, e até tem umas versões dessa música bem rock and roll, assim, bem sensuais, né? Eu gosto bastante. A Tina Turner com o Ike também tem uma versão dessa também, música. Também, é verdade. E agora a gente vai abrir aí o programa, o tema especial do programa, que são os filmes que vão entrar em cartaz em todo o Brasil aí nessas férias de dezembro agora, esse finalzinho de dezembro, janeiro e até um pedaço de fevereiro também. Então você pode ficar esperto, não são só os filmes que vão passar em São Carlos, mas os filmes que você pode ver em várias cidades, né, em outras cidades também. E é isso, é pra você poder ficar ligado, ouvir essas músicas que fazem parte da trilha sonora desses filmes e ficar curioso aí pra assistir eles. É, a ideia é essa mesmo, né? A gente divulgar esses filmes aí que a gente escolheu, que vai você estrear tá nas férias. Você estrear pra você assistir, né? É, já tentar trazer o espectador, né, pela música, né? E a gente vai começar pelo primeiro aqui do programa de hoje. É um filme que tá realmente sendo muito falado atualmente, tem uma grande propaganda em cima dele, né? Que aliás estreia hoje, na verdade em alguns lugares estreou ontem, né? De noitão. Pré-estreia teve aqui, inclusive, isso, no Cine São Carlos, que é o filme Avatar, que é o novo filme dirigido pelo James Cameron, que é o famoso diretor do Titanic, do Exterminador do Futuro e outros filmes ali, True Lies também. E ele estreou no mundo inteiro, no caso hoje, né, ontem, hoje, e já tem o título de filme mais caro da história do cinema, que foram gastos US$500 milhões na sua produção. Então é um filme que realmente levou dinheiro. E o James Cameron começou a escrever esse roteiro em 1995, até antes de ele fazer o Titanic, né, e só terminou mesmo em 2006. Só foi possível, aliás, fazer o filme depois que muitas tecnologias na indústria do cinema e de animação também foram... conseguiram avançar, né? Principalmente a de captura de movimentos. Essa é aquela que usaram no Senhor dos Anéis, não sei se todos já sabem, o King Kong. Na verdade, eles pegam um ator, esse ator, ele interpreta, entre aspas, né, o King Kong, e aí eles pegam esse movimento, aí no computador eles transformam... Escaneiam o movimento, né? É, escaneia esse movimento dele e transforma ele no King Kong com os movimentos do ator. E no caso ele fez isso no filme Avatar também, o James Cameron. E o Avatar, eu acho que ele tá com uma expectativa parecida com a que tinha o Titanic também na época, que também tinha sido um dos filmes mais caros da história. Isso e mesmo. Aí várias pessoas ficaram com aquele medo que se fosse um fracasso, não sei o quê, e acabou sendo um recorde de lucros também. O maior da história. E o Avatar, pelo que parece, tá indo pelo mesmo caminho, né? Um filme bem aguardado aí das férias, tem muita gente, muitos blogs, muita gente comentando, esperando pela estreia do filme. E parece que a crítica foi positiva em relação a ele também. É, vamos ver se os efeitos especiais compensam o roteiro também, né? Isso, é verdade. E aí a gente vai contar então um pedacinho, mais ou menos qual é a história, pra você se interessar ou não aí ir ao cinema assistir o Avatar. É, a história se passa no futuro, quando os recursos de energia estão terminando na Terra, e aí a Terra resolve explorar outros planetas. Descobrem um outro planeta que chama Pandora, que tem lá recursos minerais. E capturar esses recursos pode ajudar a solucionar o problema da Terra. Só que nesse programa, nesse planeta lá no Pandora, já vivem outros seres. E esses seres são humanoides azuis de 3 metros de altura, chamados de Nave, e que não são hospitaleiros ali com os seres humanos. É, eles não querem que, na verdade, seja explorado, o seu planeta seja destruído, seja explorado por seres, outros seres que também não são hospitaleiros. Muito não agradáveis, né? no caso dos humanos. Exatamente, aí pra poder extrair o mineral e os terráqueos conseguir o que eles querem, aí eles vão precisar domar os naves, né? Essa, e aí, pra isso, eles criam um projeto de clonagem que mistura o DNA nave com o dos seres humanos, né? E esse projeto, pra poder controlar, então, os naves em Pandora, né? Nesse planeta. Esse projeto se chama Avatar. Aí, uma das pessoas que é chamadas pra controlar um nave, ele é um ex-militar chamado Jay, que perdeu as pernas, né? E ele acaba ganhando um novo propósito na vida. No entanto, ele começa a questionar essa questão de domar, né? Os naves, né? Ele acaba vendo o outro lado da história, né? Gostando, acho que ele deve interagir ali com tá no meio deles, né? Então, mas é algo bem atual, acho que o tema. Principalmente o recurso de energia, a gente tá vendo agora, tá acontecendo na COP15 lá, sobre meio ambiente. Então, essa ideia dos recursos energéticos também não destruir o planeta, né? E outro lance também é você se projetar num outro, no caso, sei lá, ter um outro perfil, no videogame. Em filmes recentes, que também tinha isso de um cara ser outra pessoa, do Avatar. É isso, você controlar outra pessoa, no caso aí você controla um alienígena em outro planeta, né? A palavra Avatar, pra quem não é familiarizado com os games e tal, ela, na verdade, ela significa, é como se fosse o seu ícone. O Avatar, você é o jogador e o Avatar é aquilo que tá te representando, né? Então, na verdade, lá o personagem principal vai ter um Avatar dele infiltrado entre as pessoas do outro planeta, né? Inclusive em jogos de tabuleiro, assim, a pecinha que representa você é o seu Avatar. Seu Avatar, isso mesmo. Não só em jogos de videogame e tal. Não, é antigo esse conceito de Avatar. E a música que a gente vai escutar aqui do filme Avatar é uma música que foi indicada ao Globo de Ouro de 2010, que chama I See You. E ela foi escrita por James Horner, que é autor da trilha sonora do filme, né? E aí aqui ela é cantada por Leona Lewis. A gente vai escutar aí essa música da trilha do Avatar. I'm Bom, vocês acabaram de ouvir a música tema do filme Avatar, I See You, cantada pela Leona Lewis. Aliás, não sei se alguém viu uma semelhança aí com o Titanic, mas... A música é bem... É bem parecida com o tema do Titanic, que é cantada pela Celine Dion há 10 anos atrás, né? Ai, gente, né? Socorro. Agora vamos mudar de gênero. Aliás, o dia de hoje, no programa de hoje, a gente vai... Vários gêneros. Passar por vários gêneros. Vários gêneros. E agora a gente vai pro terror, falar do filme Zumbilândia. A gente já falou aqui do gênero zumbis, né, no Sessão das Seis sobre terror. E esse filme é mais comum, filmes, né? Que mostrem... Hã? É uma comédia. É uma comédia, isso. Geralmente os filmes de terror são realmente aterrorizantes, tal, pra você ter medo. Só que dessa vez é pra dar risada, né, com o Zumbilândia, que o começo da invasão, mas Zumbilândia é uma comédia de horror, na verdade, que mostra uma dupla de sobreviventes em um mundo que já foi dominado pelos zumbis, na verdade, né? E estourar melhor os poderes já se tornou uma tarefa corriqueira ali no meio, então eles já estão num universo que é costume. Sair... Não é o começo da invasão, né? Tem alguns filmes que, tipo, acabou de virar zumbi, né? A maioria, né, dos filmes, né, que fala isso. É. De vários tipos, né? Vírus, não sei, praga, maldição, só que for. Só as pessoas descobrindo aquele choque. Mas o nome do filme, né, é Zombieland, como se fosse, tipo, o mundo zumbi. Já disso, né? Então você sai pra ir pro mercado e mata uns zumbis. É meio, mais ou menos isso, né? É algo corriqueiro na vida deles. E o filme tem o Michael Cera, de Superbad, e com até uma participação especial do famoso Bill Murray, um dos grandes comediantes aí norte-americanos. Bom, o Zombieland foi lançado nos Estados Unidos em outubro, deve ter sido ali perto do Halloween, e liderou as bilheterias durante o final de semana de estreia, arrecadando 25 milhões de dólares só nesse final de semana. No Brasil, o filme foi lançado recentemente, dia 4 de dezembro, aí no comecinho desse mês, e a estratégia de divulgação do filme na internet foi bem divertida, além de contar... principalmente com a divulgação do Twitter. Então eles não divulgavam o site, eles divulgavam o Twitter do filme, que é @Zombieland. Eles também liberaram alguns virais, que eram pequenos vídeos te ensinando a viver em Zombieland mesmo, né? Dando pequenas dicas. Por exemplo, vídeos em que eles falavam pra você ficar atento quando você vai ao banheiro, porque os zumbis percebem quando você tá mais vulnerável e aparecem. Então, por exemplo, banheiro, casa de striptease, é pra você ficar atento que os zumbis podem aparecer. Também pra você ficar em forma, porque se um zumbi sair correndo atrás de você, você tem que correr dele, porque eles são muito ágeis. E outras dicas também, por exemplo, usar cintos de segurança durante perseguições alucinantes. Você pode conferir aí os videozinhos e também procurar o trailer do filme, que tem o filme foi censurado em 18 anos nos Estados Unidos. No Brasil aqui, eu não sei, eu acho que vai cair essa censura. E você pode conferir por que a censura é de 18 anos assistindo o trailer aí, procurando na internet, trailer censurado do Zombieland, que é bem legal. Que ele começa com a tarja vermelha já, né? Já. É. Inclusive, pra assistir o filme, o trailer, você tem que colocar a sua data de nascimento pra provar que você não é menor de idade. Certo. Isso aí, a trilha do Zombieland também, ela é bem interessante, ela é bem legal. E a gente vai ouvir aqui uma música da banda The Velvet Underground. A música é escrita pelo Lou Reed e se chama The Old Sweet Nothing, que tá aí no quarto álbum da banda, chamado Loaded, que é um disco um pouco mais tranquilo e pop e menos experimental que os anteriores, como The Velvet Underground Nico e White Light, White Heat, que são esses outros álbuns anteriores, né? A música, ela fala de pessoas que não têm nada, então tem na letra, ela não tem nada, afinal, ó, doce nada. E se despedaçam toda noite, né? Seria mais apropriada aos zumbis ou aos humanos, né? Então vamos escutar essa aí, Velvet Underground. And say a word for Ginger Brown. Walks with his head down to the ground. Took the shoes right off his feet. To the ball boy right out in the street. And this is what he said. Você acabou de ouvir The Velvet Underground com a música Oh Sweet Nothing, que é da trilha do filme Zombieland, que estreou aqui em 4 de dezembro no Brasil. Vamos e falar. Que música fantástica, hein? É, então foi muito difícil escolher a música da trilha do Zombieland, mas eu acabei escolhendo Velvet Underground, né? Porque é sempre muito bom poder ouvir aí uma composição do Lou Reed, e foi bem legal. Bom, agora a gente vai falar, mudando aí completamente o gênero também, a gente vai falar do filme do Almodóvar, Abraços Partidos, que a gente já falou desse filme aqui no Sessão das Seis, no nosso programa sobre o Almodóvar, lá em junho, depois o Thiago vai falar melhor. E esse filme já foi lançado na Espanha já faz um tempo, na verdade em 2008, depois ele participou do Festival de Cannes no começo do ano, em maio. Já estreou nas mostras internacionais de longa-metragem aqui do Brasil, ele estreou no Brasil na Mostra do Rio, depois passou também na Mostra de São Paulo, mas nas salas comerciais ele não havia chegado até o dia 4 de dezembro. Bom, esse filme vem sendo não muito bem recebido, sendo pela crítica aí, que é classificar ele como sendo um filme fraco do Almodóvar, principalmente quando comparado com o da Última Safra, Volver, e com Tudo Sobre Minha Mãe. Bom, o Volver também trazia a Penélope Cruz, então acho que a comparação é meio... Como é que é? É meio difícil, né? Não, a comparação é, porque, é difícil. É, porque tipo, o Volver acho que foi um dos grandes filmes, pelo menos na minha opinião, minha pequena opinião, e acho que tipo, de várias pessoas, o Volver foi um dos grandes filmes dele, né? Então é meio complicado depois você vir... Vem comparando também esse filme com Má Educação, filme. Que é um filme que também foi considerado fraco ali no... Naquela safra, assim, vinha vindo de Tudo Sobre Minha Mãe e foi com Má Educação. E como em muitos dos filmes do Almodóvar, né, como por exemplo Fale Com Ela e o Má Educação, existe uma metalinguagem que é, por exemplo, a realização de um filme ou ficção dentro da própria história, né? É, então o Almodóvar ele acaba trazendo a paixão pelo cinema para dentro do roteiro, para dentro dos seus filmes, né? Trazendo como personagem, nesse aí no caso do Abraços Partidos, um diretor cego que relembra a sua paixão pela falecida diva das suas produções, a Lena, que aí no filme é vivida pela Penélope Cruz. E se para algumas pessoas foi considerado um aspecto sufocante do filme... Outros críticos afirmam ser uma marca autoral do cineasta sempre muito bem executada nessa marca. Bom, como a Ana disse, a gente já fez um programa aqui no Sessão das Seis sobre Almodóvar, foi o nosso segundo. Se você quiser ouvir de novo ele, é só acessar o blog, como a gente já falou, o www.sessaodasseis.blogspot.com. Lá a gente tem, além do comentário, né, sobre esse programa, a gente vai ter o programa na íntegra para vocês ouvirem. E então a gente vai tocar uma outra música. Naquele programa a gente tocou a Vitamin C, né? Que era o nome da música da banda Can. Hoje a gente vai ouvir a Cat Power com a música Werewolf, que está no sexto disco dela, da cantora, que chama-se You Are Free, de 2003, né? Um álbum super elogiado e com participação até do David Grohl, do Foo Fighters. Então vamos lá, vamos ouvir Werewolf da Cat Power. I'm A gente acabou de ouvir aí a música da Cat Power, Werewolf, que tá no novo filme do Almodóvar, Abraços Partidos. E agora a gente vai ouvir, vamos falar aqui do filme Lula, o Filho do Brasil, inspirado na trajetória do nosso presidente. O filme é dirigido pelo Fábio Barreto e será lançado no dia 1º de janeiro. O livro é baseado no livro... O filme é baseado no livro escrito pela jornalista Denise Paraná, que conta a história desde seu nascimento até a morte da sua mãe, quando o Lula é então um líder sindical detido pela ditadura militar. O roteiro também foi escrito pela autora do livro, Denise, em colaboração com Fernando Bonassi e Daniel Tendler. É, na verdade, o livro acompanha ele até a posse e tal, acho que até mais pra frente. O filme que acompanha só até a morte da mãe dele e tal, e quando ele tava detido aí pela... Pra não entrar também em tantos tempos atuais, acho que ia ficar esquisito, né? Um filme ia acabar se caracterizando como propaganda política, né? O que a gente menos sabe sobre ele realmente seria o... Antigamente, né? O começo da carreira política, como ele se formou e tudo mais, né? E alguns detalhes das negociações de patrocínio e até de distribuição do filme. O patrocínio foi negociado, né, com o presidente venezuelano Hugo Chávez, que é um dos fãs do Lula aí. E, na verdade, a produção foi atrás dele para patrocinar a distribuição na América Latina, em outros países também aqui perto. E também um outro detalhe é que o presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, né, solicitou a produção do longa para que a pré-estreia internacional do filme fosse feita lá nos Estados Unidos, né, uma sessão premiere lá em Washington. Então quer dizer que o Lula tem realmente, como vem se comprovando, tem uma boa aceitação com os outros líderes internacionais, né, uma boa fama com eles. E que no elenco tem outros atores como a Glória Pires, como a Cléo Pires, como a Lucélia Santos... A Juliana Baroni, quem faz o Lula é o Rui Ricardo Dias, né? Exatamente. A Ana comentou que o filme não entrou nos tempos atuais, né, da história, mas ele ainda assim é muito questionável, né, o lançamento desse filme, muita coisa que está em torno dessa produção, né? Uma delas é que o filme está sendo já foi lançado em alguns festivais e agora ele vai para salas comerciais a partir do dia 1. E ele já está sendo criticado por transformar o Lula num herói de uma forma plana, ou seja, tipo, ele só tem características boas, né? A história então é contada de uma forma linear, sem dar margens a diferentes interpretações. Então aí só cabe uma interpretação, que o Lula enfrentou e venceu todos os desafios que a vida pode proporcionar para uma pessoa que nasce numa condição miserável, e tudo isso orientado pela mãe. Então ele aperta brigas, ele é um marido fiel, ele é um namorado fiel, ele não faz piada com ninguém. Bom, e É o mocinho, né, do filme. É o mocinho. A exemplo dos filmes hollywoodianos, né? É, eu acho que realmente, por ser transformado em um filme, não tem como, né, você fugir disso de alguma maneira, né? Bom, e a trilha do filme, ela é bastante interessante, assim, ela tem uma parte que é uma trilha original, que foi composta por Antônio Pinto, que é um trilheiro de outros filmes, de vários outros filmes, não só nacionais, como um filme chamado A Deriva, um filme chamado Amor nos Tempos do Cólera, Cidade de Deus, Perfect Stranger e o Lord of War, que é Senhor das Armas. Isso, é o Senhor das Armas. Senhor das Armas, é um filme com Nicolas Cage. E entre vários outros, né? Mas o álbum do filme também traz artistas brasileiros como Nana Caymmi, Zezé de Camargo Luciano, Tim Maia, Celi Campelo e Demônios da Garoa, Saudosa Maloca, que é a música que a gente tá ouvindo aqui no fundinho, né? É, pra ouvir, então, a música que a gente escolheu pra tocar aqui no Sessão das Seis é uma música que chama Cidadão e é do Lúcio Barbosa, que é uma música bastante emblemática dessa trajetória aí do Lula, conforme a abordagem do filme, né? A gente vai escutar aí Cidadão, de Lúcio Barbosa. Maloca, querida, onde nós passemos. Vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Vendo aquele colégio, moço, eu também trabalho lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Você acabou de ouvir a música Cidadão, do Luciano Barbosa, que faz parte da trilha sonora do filme Lula. Bom, agora a gente vai falar de um filme chamado Um Homem Sério, que estreia aqui no Brasil em 19 de fevereiro, e é um filme dos irmãos Coen, os irmãos Coen que são famosos por por comédias de humor negro, como por exemplo, Onde os Fracos Não Tem Vez, que não é uma comédia, mas... É um filme mais denso, né? Mais é pesado. Que eu ia falar do Came Depois de Ler, que também que é uma comédia de humor negro. O Fargo é também. É, e esse Um Homem Sério parece ser bastante uma dessas comédias em que não interessa muito qual é a história, mas sim como ela vai ser desenvolvida. Porque a história, na verdade, ela é bem clichê. É um cara, um perdedor lá, a mulher dele acabou de trocar ele por um colega, os filhos vivem dando problema, a filha rouba dinheiro, o outro é um estudante problemático, o irmão quer se matar. Enfim, vai tendo vários desses problemas, tem uma pessoa querendo chantagear ele e ele acaba querendo resolver esses problemas pedindo conselhos para três rabinos, que vão acabar ajudando ele ou não. Então acho que é bem... deve ser legal ver como é que os irmãos Coen vão desenvolver essa trama, então, com bastante humor negro, como é característico. A trilha original desse filme conta com composições originais do Carter Burwell e algumas canções que já são famosas, como que a gente vai ouvir aqui, que você já deve ter ouvido em algum lugar, que se chama Somebody to Love. Não é a música do Queen, mas sim a música da banda de rock psicodélico Jefferson Airplane. A gente vai ouvir mais tarde, então, essa música aqui agora. Na sequência, a gente vai ouvir também junto uma música de outro filme que chama Onde Vivem os Monstros. Agora, partindo pro gênero das crianças, né? Porque esse é um filme infantil, adaptado de um livro infantil, né? Escrito pelo Maurice Sendak. Chama-se Where the Wild Things Are. Esse filme foi dirigido pelo Spike Jonze. E não tem como, né, não pensar em férias e não pensar em crianças correndo loucas por aí, né? Derrubando pipoca. Destruindo tudo. E esse filme é a história sobre um menino solitário e meio mal criado, que é o Max, que não se dá muito bem com quase ninguém, né? Ele briga com a irmã, ele tem os amiguinhos só zoam ele, a mãe e o pai quase não ouvem ele, tudo. E aí ele acaba ficando bem solitário e criando um mundo à parte pra ele, né? Mais especificamente, o momento que ele cria, que é depois dele se vestir com uma roupa de lobinho, né? De lobo que ele tem, ele resolve ir jantar. E lá ele realmente se comporta como animal, fica uivando, joga comida no chão. Bom, ele é mandado de castigo e aí a partir disso ele cria esse mundo à parte. Então ele vai, pega um barquinho imaginário e tal, e vai pra uma terra distante. E nessa terra ele se depara com alguns monstros, né? Que são uns monstros grandão, peludão, que acabam o coroando como rei. Na verdade, ele conta uma mentira pros monstros, e os monstros acabam coroando ele como rei, e aí ele sim que ele parte pra se divertir, né? Pra brincar como criança mesmo, né? É uma coisa bem Mundo da Lua, assim, que ele cria um reino todo de fantasia da imaginação dele, né? Isso mesmo. Você pode procurar imagens desse filme na internet, no YouTube, especialmente, e ver que, nossa, é muito bonito mesmo, assim. Porque essa história, ela quase foi adaptada pela Disney, e aí ela provavelmente ia virar uma animação 2D. Mas aí o Spike Jonze, ele quis dar um visual diferente pro filme e criou esses bichos de verdade, com figurino mesmo. São roupas, né? São roupas, e é muito bonito, porque são animais enormes e barrigudos e bonitos, assim. São simpáticos são também. São super simpáticos, eles têm, não tem uma voz fofinha como assim, mas eles têm uma voz grossa, assim. Eles falam um pouco devagar, assim, eles têm um... Uma coisa de monstro. Isso, né? Umas coisas meio devagar, assim. É muito bem caracterizado, assim. Ficou bastante verossímil, né, pra esses personagens, né? Isso. E a música que a gente vai ouvir aqui do filme chama-se All Is Love, que é... E quem canta ela é Karen. Karen O. É, que é a vocalista do grupo Yeah Yeah Yes. Compositora de toda a trilha do filme e ex-namorada do diretor Spike Jonze. Então a gente vai ouvir Jefferson Airplane, Somebody to Love, lá da trilha do Homem Sério, dos irmãos Coen. E em seguida, Always Love, Karen O and the Kids, que é a banda aí, né? Karen O and the Kids, que é a vocalista do Yeah Yeah Yes. Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Acabou de ouvir, na verdade assim, em sequência a gente ouviu lá, lá no começo, Jefferson Airplane, Somebody to Love, trilha aí do Homem Sério, a Serious Man, dos irmãos Coen. Em seguida a gente ouviu Onde Vivem os Monstros, aliás, a gente ouviu Always Love, Karen O and the Kids, que tá aí presente no filme Onde Vivem os Monstros. E por último, surpresa aí, a gente escutou a Be Italian, cantando a voz da Fergie, que é uma música que tá aí no filme Nine, um filme tão esperado em Nine, que é a adaptação de um musical que também chamado Nine, e esse musical era uma inspirado aí no filme 8,5 do Fellini. Inclusive o diretor, ele tinha coreografado vários outros espetáculos para Broadway, então ele já tem uma experiência não só no cinema, mas uma experiência do teatro musical mesmo da Broadway. Exatamente, tanto... É um filme que vai ser lançado aí no final do ano, não, 15 de janeiro, nas férias. Foi lançado no final do ano, olha, nos Estados Unidos. Ele está lançando hoje. Hoje dia 18, ele está lançando hoje em Nova York, em Los Angeles. No dia de Natal, ele vai para as outras localidades, outros lugares dos Estados Unidos. Daqui um mês só. Exatamente. No Brasil. E até o diretor já dirigiu Chicago, né? Que é um outro musical bem aclamado lá em Hollywood. Ganhou alguns prêmios. Isso. É um desses filmes lançados nessa época justamente pro Oscar, né? Também. É, bem estratégico ali. Né, estratégia do Oscar. E no elenco tem a Ferg, além do que o Maurício falou, a Ferg, vai também a Sofia Loren, que é uma grande atriz italiana, né? Um filme que fala sobre a Itália, tá? Ele é até inspirado no Federico Fellini, né? E também tem a Kate Hudson, a Marion Cotillard, tem a Penélope Cruz, a Judi Dench, quer dizer, tem várias divas aí. Só mulher bonita. Isso, junto com o Daniel Day-Lewis, que é o protagonista do filme. Muito bonito. Que é um cineasta, aliás. No filme, né? Isso. O protagonista do cineasta. E agora a gente vai partir para um outro filme, o último filme aqui da sessão das 6 de hoje, que é um filme brasileiro, que é o É Proibido Fumar. É um novo filme da Ana Mui Laerte, ela dirigiu Durval Discos. Não sei se vocês conhecem, é um filme um pouco menos conhecido. Já tocou aqui no Sessão das 6 também, já, né? Já tocou, se não me engano é uma música do Novos Baianos, Bestetu. Um programa de quadrinhos tocou. Isso. Foi o grande vencedor, no caso, o Prêmio Proibido de Fumar do Festival de Brasília deste ano. Ele ganhou várias categorias. Ele ganhou melhor filme, ele ganhou melhor direção, melhor atriz para Glória Pires e melhor ator para Paulo Miklos, além da trilha sonora, que é o que a gente vai falar aqui, né? O filme, ele conta a história de Babi, que é a Glória Pires, que morando sozinha no AP que ela herdou da mãe que morreu, né? Ela vive entre algumas intrigas entre as irmãs, né? E umas aulas de violão que ela dá para meia dúzia de desinteressados aí que não estão nem aí. Então, na vida de Babi, a única coisa assim que é a sua companhia, que ela meio que se preocupa, é o cigarro, até ela conhecer o Max, que é vivido pelo Paulo Miklos, que é um músico, né? Esse filme da Ana Mui Laerte também lembra um pouco aí do Durval Discos, que também era um filme onde tinha um personagem deslocado, assim, né? Então a Baby, que é a Glória Pires, também aí tá deslocada do ambiente natural dela, E com esse novo vizinho, ela vê uma chance de voltar à vida, fazendo vingar esse romance e tentando, então, dar certo, fazer a vida dela ir pra frente. É, inclusive, o que dá nome ao filme é que ela resolve parar de fumar, então, como uma dessas das etapas dessa nova vida da Baby. A trilha sonora premiada, aí a gente vai ouvir uma das músicas dessa trilha sonora, que se chama Back to Piauí, é uma música exótica e bem engraçada, cantada pelo Juca Chaves. Vamos ouvir então, Back to Piauí, Juca Chaves. Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonaldi estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Do meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Piauí, meu Deus, take me back to Piauí. Bom, voltamos aqui com sessão das seis. A gente acabou de ouvir Back to Piauí com Juca Chaves. E agora a gente vai falar os filmes em cartaz na cidade de São Carlos aí. É, vocês podem assistir lá no Shopping Guatemi. Os filmes Avatar 2012, Atividade Paranormal e Lua Nova. No Cine São Carlos, o filme que está passando em cartaz na semana toda é Avatar. É, todos os dias, em muitos horários. É só você conferir também no site. Lembrando que os cineclubes gratuitos da cidade estão em recesso e só voltam às atividades no ano que vem. E essa música que você está ouvindo aí ao fundo é a música Will the Circle Be Unbroken, do Nitty Gritty Band, Dirty Band, com participação do Johnny Cash, que era a música que estava no 2012. A gente não vai conseguir ouvir ela inteira, mas fica para uma próxima oportunidade. É, os contatos aqui do Sessão das 6, se você quiser mandar suas dicas, opiniões, falar com a gente... É sessão das 6@gmail.com Esse é o nosso e-mail, né? O blog, como a gente já falou aqui várias vezes, é www.sessaodas6.blogspot.com. Pode seguir a gente também no Twitter, que é twitter.com/sessaodas6. E é isso aí, acompanhe sempre a Rádio UFSCar 95,3 ou no site www.radio.ufscar.br. E mande um e-mail pra gente para ser ouvinte aí no próximo ano, em 2010. Pode participar aí do programa. Bom, esse programa, Sessão das Seis, é realizado por Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. O Sessão das Seis vai ficando por aqui. Essa é a nossa última edição ao vivo de 2009. Você confere o Sessão das Seis toda sexta-feira, às 18h. Mas aí, devido às festas de fim de ano, vamos exibir programas gravados. A gente vai ficando por aqui. Aproveite a programação aí de férias. Você pode ouvir de novo esse programa no podcast, lá no blog, como o Thiago falou o endereço. E eu queria mandar um beijo aí pros nossos ouvintes, pra Fernanda e pra Emília, que foi nossa ouvinte, que tá me ouvindo lá em casa, e pra minha avó também, gente. Boa noite, então, esse é a Sessão das Seis. Rádio UFSCar, escute diferente.